sua ventania leva e o menino vai ter o céu de companhia do quintal de casa e ser maior. Há de ter jogo de cintura pra dobrar o santo sem saber rezar. Carregar no corpo a malícia, leva fé na vida, persistência pra vencer o mal. Pensa rápido, irmão, se você veio, algo te trouxe aqui. Quero ver dançar, quero ver você dançar. Quero ver dançar, quero ver você dançar. Ver o céu de companhia no quintal de casa e ser maior. É. Há de ter jogo de cintura pra dobrar o santo sem saber rezar. Carregar no corpo a malícia, leva fé na vida, persistência pra vencer o mal.